Caramba Cast, está começando mais um maravilhoso, amado, digníssimo Caramba Cast, isso mesmo. Bom, vamos fazer antes de mais nada, vamos falar aqui a galera aí para comentar agora no blog. Agora a gente tem um envelopinho. Um envelopinho, esse era esse mesmo que está piscando aí na sua frente. Você clica nele e você pode agora dar suas dicas, sugestões, críticas ou ameaças de morte, beleza? É só você digitar aí seu e-mail, seu nome e mandar pra gente, que a gente vai estar recebendo aqui para analisarmos, assim, deduzirmos o que você acha, sugestões, estaremos falando aqui, beleza? Bom, se eu tá olhando aqui o e-mail do Caramba Cash, recebemos aqui, nossa, recebemos uma forma de e-mail tão legal que a gente recebeu uma resposta de um e-mail e nessa resposta, aquelas correntes, e nessa corrente a pessoa falou com a gente. Eu já ia deletar, vi que era corrente, ia deletar, mas tinha uma pessoa falando com a gente na corrente, a primeira vez que eu vejo isso, mas tudo bem. Foi a Lari Chan. Ela falou desse jeito: gostaria de aproveitar, né, na corrente que ela mandou, para parabenizar a galera do Caramba. Adorei os temas abordados por vocês, são fantásticos. Beijos, bye bye. Beleza, estaremos encaminhando sua corrente para todos os ouvintes do Caramba Cast também, tá? Valeu, é isso aí. Bom, antes de mais nada também, gostaria, pedidos da galera aí, pedidos aí, falaram, imploraram de joelhos, porque dizendo que o nosso tema do Caramba estava assim ficando meio pouco pro lado masculino, um pouco assim apelativo os nossos temas, não? É nóis. É isso mesmo. Estavam um pouco, os nossos ânimos estavam exaltados. Mas não se preocupe, seus problemas. Testosterona. Isso, as testosteronas invadindo o Caramba Cast aqui. E não se preocupe, resolvemos o seu problema, o nosso problema, o problema de todo mundo. Por favor, que rufem os tambores. Ladies and gentlemen, por favor, palmas, uma salva de palmas para a garota do nosso programa agora, Fernanda! Gente! Agora eu tenho que viver! Só que eu preciso dar uma notícia meio chata pra vocês. Vocês me contrataram, né? Entre aspas, me chamaram pra fazer parte do Caramba Cast, achando que eu era uma garota. Mas não é tão assim, né? Mas eu pareço com uma. Já é suficiente? Já é suficiente, serve. Já? Ótimo. Então a gente pode continuar. Pode, Deus. Então, beleza. Para controlarmos os nossos ânimos ou não, estamos aqui com a Ferdi. Ferdi, bom. Então, beleza. Para começarmos o nosso programa agora com o nosso tema, com três pessoas, quatro comigo: Ferdi, Rafael, Tucci e Jair. É isso mesmo. Vamos falar hoje sobre um tema, assim, um tema que irá fazer você, sei lá, voltar um pouco no tempo e analisarmos como é o nosso mundo hoje. Vamos falar sobre isso aqui, é tecnologia, o avanço da tecnologia dos tempos antigos para os tempos agora. O que evoluiu nesse tempo agora? Eu gostaria que vocês se apresentassem, mas primeiro, por que não, as damas. Ferdi. Eu sou a Ferdi, eu gosto de brincar de massinha e comer maçã. Isso mesmo, Rafa. Olha só, ainda é isso, eu sou o Rafael e o meu vizinho é o Henri Cristo. Boa, boa. Tucci. Eu sou o Tucci e em Brasília eu era melhor. Verdade. Não posso discordar. Então isso aí, para analisarmos esse tema de hoje. E você, Jair, terá presentes? E isso agora, quando eu vou num restaurante, um cara me oferece limonada africana ou fritas. Fritas, maravilha. É isso aí. Banana split. Isso aí, para analisarmos o nosso tema de hoje, então, o nosso querido tema. Isso aqui é tecnologia. Rafa, cite seu avanço de tecnologia que você acompanhou nesses últimos tempos. Pô, cara, assim, antigamente, né, porque tem essa paradinha, né, que na minha época criança não podia ter celular, né? Hoje a maioria já tá com o celularzinho brincando lá, tweetando, né? E na época do meu pai, quando eu era bem pequenininho, meu pai, primeiro celular do meu pai, eu lembro, aquele Motorola gigante, tamanho da sua cabeça, saca? Você puxava a antena e ainda abria ele assim, e a galera ainda pensava que tava agitando. Ah, meu celular, tamanho de uma perna. E tava, meu, custava 3 mil reais um celular daquele. Tá, minha mãe já teve um. É, mas ela não apanhou de mendigo por isso. Aí, mas agora, né, cara, a gente tem cada celular, temos aí o iPhone, por exemplo, né? A diferença, né, do celular Motorola, que apenas tocava, tipo, e agora toca música. Hello, Moto. Evoluímos muito daqueles toques monofônicos para os MP3 de hoje, né? Olha, amigo. Você pode colocar até o CarambaCast no seu celular agora, olha, falei, hein? Verdade. agora sim, você não vê utilidade no seu celular. Antes daquela época, o povo jogava aquela piadinha também. Você tem porte de arma pra usar isso? Verdade, cara, horrível, né? Essas piadas a gente releva. Piadas assim. São sempre boas, né, gente? Piadas são. Eu acho que a pessoa que criou as piadas queria que ninguém risse e ficasse uma situação chata. E aí ela inventou, vou falar ainda que é uma piada, pra todo mundo ficar com aquela situação, tipo, ah, ela queria que eu tivesse rido. É, e se a pessoa for muito íntima, ri pra manter a amizade. É, pois é, ela faz uma... Só que sempre sai muito, tipo, eu tô rindo porque você disse que era uma piada, é muito triste. Isso mesmo. E Tuti, a sua evolução, assim, de tecnologia, o que você acompanhou nesse tempo? Cara, quando era pequeno, meus bonecos, eles só tinham 3 luzinhas vermelhas que eu apertava o botão e elas iam piscando aleatoriamente. Eu tinha um Goku que ele dava... Era o Goku do Dragon Ball Z e tal. Aí você apertava o botão, ele tinha 3 bolinhas no peito, não eram mamilos, eram bolinhas dele. Era esperma do dragão. Aí, não. Eram umas bolinhas pequenininhas, assim, você apertava, elas ficavam piscando e ele ficava... Tipo, eu achava isso máximo, cara. E hoje os bonecos, você conversa com eles, você... Nossa, né? Não, conversa, digo. Tem alguns bonecos que tem comando por voz mesmo. Não, conversa mesmo. Tem uns que você conversa mesmo, é medonho. É tipo, oi mamãe, e você fala alguma coisa, boneca, ai, porra, eu tinha aquele Buzz Lightyear, o clássico Buzz Lightyear. Nossa. Do Toy Story. Cara, do Toy Story não, né, ele veio de antes, de uns gibis, que eu não lembro o nome agora, era Buzz Lightyear. Na minha bota. Mas tá, cara, eu tinha um que veio dos Estados Unidos, de um amigo do meu pai que me deu. Cara, eu apertava, ele tinha 3 botões e cada um falava uma frase. Buzz Lightyear em ação. E eu achava isso a coisa mais foda do mundo. Agora ele te mata, né? Atualmente. É, não, agora ele te ameaça de morte. É, mano. Ele fala, cumpre a ameaça, né? É. Isso mesmo. A infância naquela época, nossa, acompanhou muita evolução, tipo videogame. Antes, videogame era 8 bits, o jogo mais violento que tinha era, sei lá, Space Invaders. Space Invaders, tinha que destruir as navezinhas lá, uma coisa, nossa. Minha mãe falava, meu filho vai crescer um revoltado da vida jogando Space Invaders. É, meio. Mas hoje as coisas evoluíram, agora tem, sei lá, o cara GTA que tá. É. Olha só, eu vou. Tem um. Você viu agora que. Eu não sei dizer qual que foi que fez esse videogame, que chama Project Natal. É, tem um, tipo. É um cara lá de Natal, daqui do Brasil, lá de Natal, ele trabalha na Microsoft, ele que projetou. O quê? Não sei o nome dele. O cara que projetou o Project Natal. Mas o que é isso? Explica aí, Rafa. É assim. Tem tipo a televisão lá, a sua e tal, você coloca só. Eu não sei se tem um console, né? Um videogame. E você Xbox, coloca tipo uma câmera em cima da sua televisão. E ele vai escanear você e vai projetar você na televisão. E se vai ser um jogo de luta, você vai mexer os seus braços e ele vai reproduzir em tempo real dentro do jogo e você vai ser tipo o personagem do jogo. Puta que pariu, que medonho. É, levando pro lado mais detalhado. Você dirige fingindo que tem um volante na sua frente, cara. É muito legal. Depois a gente vai colocar o link aí embaixo do YouTube pra vocês darem uma olhada. Muito legal, cara. Olhado mais detalhado, o Project Natal é um adereço do Xbox. Ainda não lançado, vai ser lançado, se não me engano. Ele foi projetado por um cara, não lembro o nome agora. Vai digitar o nome dele. Lá, que ele é lá de Natal mesmo, Rio Grande do Norte. Daqui do Brasil, que ele trabalha na Microsoft. E a tecnologia dele é lançar raios ultrassensíveis infravermelhos que analisam a sala inteira e analisam cada movimento, e ele fica lançando constantemente. É uma coisa muito interessante que eu acho bem legal, e se eu tivesse um Xbox, eu com certeza teria, e eu ia emagrecer bastante com isso. Emagrecer bastante. Sumindo. É, isso aí. O bacana é como nos evoluímos, né? Analisamos os nossos movimentos pro infravermelho, sei lá. Na época que a gente soprava fitas, evoluímos pra isso, né? É verdade. É verdade. Agora não precisa nem de nada, ele analisa você escaneamente lá, faz um scan e já joga você. Nossa, antes, uma coisa... você analisava a fita e via se não tinha nada de errado com ela. Agora a fita analisa você. Nós analisávamos com infravermelhos, analisávamos com cuspe mesmo, soprávamos as fitas e elas funcionavam. Com cuspe mesmo. Com cuspe, velho. É porque quando você assopra, saía cuspe sem querer. Você ficava meio triste, porque aí dava curto-circuito no videogame. É o que eu ia falar, eu não cuspia nas minhas fitas, cara. Eu soprava com muito cuidado. Eu limpava a boca ainda na blusa, sabe? Tipo, pra não correr o risco, né? Tipo, minha mãe conhecia. Soprava com maior cuidado, assim. Cuspindo no videogame? Não. Não, eu conheci um colega meu que lambia a parte da fita e ela funcionava. Que nojo, velho. O bicho tinha a língua tecnológica. Haha. Não. Era o Rick. Mas é isso. Nossas evoluções também acompanhamos também. Por exemplo, todo mundo aqui tem o seu primeiro computador, né? O primeiro computador é uma maravilha. Você. Nossa, quando eu tive meu primeiro computador, a primeira coisa que eu fui fazer foi mexer no Paint, jogar Paciência e Pinball. Pinball era um jogo do outro mundo. O meu não tinha Pinball. Nossa. Isso é que é tecnologia. Junto com esse computador também vem aquela internet discada, aquele barulhinho maravilhoso. Ai, nossa. E a sua mãe brigando com você porque não podia usar o telefone. É verdade. Aí você fica pensando, meu, mas se eu desligar isso, vai demorar mais 15 anos pra ligar de novo. Eu não quero, mãe, por favor. É, vai na avó ligar. Vai na avó. Ela não. E o computador já tinha um complô com a sua mãe também, sua avó, com sua família, porque ele já avisava, olha, está entrando na internet aqui, ó. Ele fazia um barulhinho, um alarde, acordava todo mundo da família, que você estava usando a internet, cara. Né? Tipo, sua mãe já ficava puta, porque ela ouvia de longe aquele barulhinho. Ela falava, menina, olha que sua tia falou que vai ligar, desliga logo, tipo. É verdade. Porra. Assim, e eu lembro que eu sua tia falou que vai ligar. Aí eu tinha Splash no site da Turma da Mônica, uma coisa que acho que toda criança que é feliz já acessou o site da Turma da Mônica. Lógico. Então, eu tinha o Splash lá. Que triste. Só que eu era tão arrogante que eu falava, não, eu não vou deixar nas mãos da babá eletrônica, eu vou cuidar por mim. Só que como eu só podia entrar nos fins de semana, o Splash, toda vez que eu entrava, ele tava totalmente fodido. Porque eu ficava uma semana inteira sem cuidar dele. Só que no final das contas, ele virou astronauta. E hoje eu me orgulho muito dele. Porque ele é um seguidor de Yuri Gagarin e Neil Armstrong. E ele deve estar fazendo várias coisas no espaço agora. Com certeza. Que delícia. Isso me lembrou de Tamagotchi, que saudade. Nossa, é mesmo, né, velho? Tamagotchi. Era uma merda, né, velho? Tamagotchi, o meu era tá bom? O meu era diferente do seu. Não, velho. Aí, tipo, seu pau, pega um palito aí pra resetar. Ah. É, velho, caraca. Eu já tive Bibit. Alguém já viu Bibit? Eu já. É um Tamagotchi, só que ele tem infravermelho, que aí você pode se conectar com outros carinhas e fazer outras coisas. Tipo, eu só tive porque meus amigos também tinham. Aí eu, pô, legal, vou brincar com os meus amigos. Mas, sério, não é legal. Era a coisa mais idiota do mundo. Era o retrocesso do Tamagotchi. Eu tive um Tamagotchi, só que o Tamagotchi que eu comprei era pirata. E ele veio com o problema de, a cada 24 horas, ele reiniciava. Legal, velho. Acho que já aconteceu comigo. A 24 horas, cada 24 horas. O legal é que ele nunca morria definitivamente, mas ele morria a cada 24 horas e ressuscitava de novo, velho. Reencarnou. Teria... Reencarnação. Era um Tamagotchi. Tamagotchi Jesus Cristo. Ele ficava... Espírita. É um Henrique Cristo. O Jaider era o Henrique Cristo do Tamagotchi. Velho, isso vai durar pra sempre, desculpa falar, mas vai ser uma piada eterna. É Henrique Cristo que mora vizinho do Rafa. Um dia ele vai participar do Caramba Cast. Pois é, a gente queria chamar ele, né? Só que tem que arranjar e-mail dele e tal. Vai ser complicado. Rapaz. Bom, mas assim, a tecnologia também nunca evoluiu, sei lá, para o Silvio Santos, porque ele sempre continua com aquele mesmo microfone gigante de lapela. No pescoço. Ele deve achar charmoso. Mas eu sorri. Posso fazer o que eu quiser. O Silvio Santos com aquele seu microfone de lapela é uma maravilha. Não, e a Hebe, que tem um microfone gigante com os diamantes. E a Hebe, que dá selinho nos outros. Ah, velho, nojo. Como uma pessoa não evolui, cara? Como é que alguém acha que é digno você ser uma velha acabada e as pessoas gostarem de ganhar um selinho seu? Eu não gosto, eu não... Elas não gostam, elas ganham dinheiro, isso não é possível. Se um dia eu fosse pra Hebe, Se ela viesse me dar um selinho, eu meti uma... Um tapão pra ela. Para de falar assim da minha contratada da SBT, tudo bom? Você pode falar para de falar da Hebe assim, oi. Isso aí, vocês também que via televisão, assiste a Hebe, Silvio Santos com seu maravilhoso microfone de lapela que nunca mudou, você colocou também aquele bom brilho na antena da televisão pra funcionar. Cara, meus avós ainda fazem isso. Véi, tá na hora de dar uma televisão nova. Eu vou falar. Minha avó, ela, tipo, tem uma casa mó bonita que ela reforma, sei lá, todo ano, mas ela nunca, nunca trocou a televisão. É daquelas que dá dentro da caixa de madeira, né? É. E aí você troca o canal, assim, tipo, você tem que levantar pra... Nossa, é muito bizarro aquela televisão. Eu gosto, e o pior é que ela funciona melhor que a... Na verdade, assim, ela tem duas televisões e ela guardou com afeição aquela. E, tipo, meu... É muito velha mesmo, tem tipo 20, sei lá, desde quando nasceu a televisão colorida, compraram ela. E desde então ela tá lá, vivendo na casa da vovó. Pois é. E ela funciona melhor que a outra, a nova tecnológica e tal. O que é um problema da tecnologia atual, né? Tipo, ela é muito descartável. Você compra um celular, dali um ano você tem que comprar outro. Aqueles de 15 quilos duravam 15 anos. A televisão hoje tá até no celular, né, cara? Tipo, tem celular. Nossa, aí. Né? Opa, vou perder o jogo. Não vou. Puxando não, minha... não, eu tenho celular. Não contavam com a minha astúcia. O que é muito escroto, né? Porque, tipo, televisão já é uma coisa que é pra ser evitada em casa. A pessoa ainda na rua, ela fica com a televisão. Puta que pariu. Eu tava num congresso domingo, saca? Aí era no dia da final aí do jogo do Flamengo, né? Aí, tipo, eu saí do congresso lá, a gente lá conversando lá, fui passar na livraria depois, né? Aí, de repente, tinha um carinha lá, um flanelinha lá, velho, esses bichos vão dominar o mundo. Puxou o celular dele, puxou uma anteninha e lá vai o Flamengo agora, não sei o que. Caralho, velho. Vai. É uma coisa que eu comento isso com muita gente. Quanto mais pobre a pessoa é, melhor o celular que ela tem. Nossa, né? Cara, é impressionante. Mas é um problema do Brasil. É porque, né, pra se autoafirmar, pelo menos ela, na rua as pessoas pensam que ela é rica. Exatamente. Sei lá, cara. Mas isso é... tipo assim, as pessoas... Como é que fala? As pessoas que analisam a economia do Brasil... Falaram que isso é um problema do Brasil, que quando eles recebem um dinheiro, eles não conseguem economizar, eles precisam gastar agora, mesmo que isso falte depois. Já lá no exterior. Mas a minha empregada, por exemplo, ela sai, tipo, se acaba uma conta, assim, no carnê das Casas Bahia, ela tem que ir correndo, mas ela não precisa de nada. Mas ela vai comprar outro, sabe? Ela falando das bugigangas tecnológicas, ela fala, nossa, Josenê, pra que isso, sabe? E ela vai, ela é, tipo, obsessiva, sei lá. Não aproveita nem um décimo das funcionalidades do celular. Pois é, não mesmo. Cara, uma vez, tipo, eu tava... É uma história bem engraçada, que mostra também a tecnologia, né? Tava andando pelas vazias ruas de Samambaia, cidade pobre de Brasília. Tava voltando da casa... Sacanagem, só porque você mora no Rio agora, né, ô safado? Tá. Voltando. Tá. Aí eu tava voltando da casa de um amigo, né? E aí, no caminho, uma garota me para. Sério, eu não tô zoando, vocês vão rir muito. Mas ela ela falou com uma dificuldade, ela tinha os dentes tortos e ela falava bem mal. Aí ela, com uma dificuldade, traduzindo já, ela falou que sempre que eu passava lá, ela queria pedir uma foto minha. E eu, quê? Não, tirar uma foto sua. Eu, tá. Não, é só uma coisa que eu achei impressionante, cara, porque... Primeiro, uma pessoa me parar pra tirar foto é impressionante. Segundo, uma pessoa pobre ter um celular que eu nem imaginava que... Que é quase uma espaçonave, né? Tipo, pois sai... É, falta ela morfar com aquele celular. Ela vira Ranger Rosa. Não. Caralho. Meu Deus, quis ter um morfador, nossa. É verdade, cara. Eu sempre quis, era o sonho da minha vida. Ter um morfador. Aí eu tava... Meu irmão, ele é muito mais feliz, porque ele nasceu na era tecnológica. E aí o Ben 10 lá, sei lá, ele tem aquele relógio dele e tal. E é tipo um morfador, né? Aquela droga. E na nossa muito época a gente usava uma calculadora no braço, tipo, parada assim. Nossa. Caralho. Ou então pegava um relógio. Pegava o relógio de pulso do vô, que era muito grande, e colocava morfando totalmente. Não, se bem que tinha um negócio que parecia muito um morfador, num pirulito. Nossa, eu não sei que pirulito que era, mas eu juro, parecia muito. Eu tinha um, eu era muito feliz com aquilo. Era chupa-chups, eu lembro. É, né? Era muito legal. Eu gosto dos brinquedos old school. Eles são muito mais legais. Peão, meu. Nossa, peão, eu jogava muito bem peão. Os meninos na minha rua, eles ficavam muito bravos, porque eles não sabiam jogar peão, e eu jogava, tipo, e ele ficava rodando pra sempre, e eu colocava na mão, assim. Eita, véi! Porra, eu não... Velho, de verdade, não vi uma menina que jogasse peão, soltasse pipa, essas paradas, é raro. Nossa, eu era muito, eu jogava... Nossa, soltar pipa na casa da minha avó, tipo, tem uma laje bem grande, assim, e a gente ficava soltando pipa o dia inteiro, eu era muito feliz, nossa. E eu andava de... Eu era... Por isso que eu digo que eu não sou muito menina, né? Então, eu acho que não vai, né? Aí eu vim. Vai ajudar muito nessa. Se apaixonem pela Ferdi, por favor, tá? Não é o que vocês estão pensando. Não, seria divertido soltar pipa com ela. Cara, então, por isso, eu sempre fui amiga dos moleques, sabe? Eu nunca fui menininha. Não, assim, eu lembro que eu aprendi a soltar peão depois de aprender a soltar Beyblade. É uma coisa meio estranha, né? Beyblade tipo... horrível, né, Beyblade? Cara, eu adorava Beyblade, na moral. Eu gosto de como soa Beyblade. Eu dos carinhas do camelô, que eles falavam Beyblade, era interessante até. Ah, não, Beyblade é triste. Beyblade é legal. Não é Beyblade, é Beyblade. Não, mas eu gosto de como soa Beyblade, eu sempre falei Beyblade. Mas assim, eu gostava da Beyblade, tipo, porque era uma coisa mágica, as pessoas... Se comoviam quando fazia uma faísca na parede, cara. Tipo, uau! Porque... É, não, fazer pá, e todo mundo... Caralho! Você viu? Você viu? Você viu? Você viu, velho? Não, você viu? Sério, cara, você viu? Eu vi, saiu fogo aqui, quase pegou na minha mão, velho, caralho. Tipo, era uma coisa mágica, cara. Aí um dia eu comecei a aprender a soltar peão... E eu e os meus amigos, a gente teve ideia louca de amarrar aquele carvãozinho da Beyblade no peão, pra quando eles batessem, soltasse faísca também. Vixe, mas como tinha madeira no meio, a gente pensou bem, melhor não. É, né? Que bom, né? Que bom que vocês pensaram bem. Pelo menos, a gente podia incendiar o prédio, né? Nossa! Só com um peão com faísca, ia ser interessante. Com peão com faísca. É, imagina, aparecendo no jornal. Beyblade, incendeia prédio, caralho. Não, não rola. Crianças subversivas tacam fogo no prédio. Num edifício comercial, já... Jogando Beyblade. Não, mas eu acho que... Assim, eu meio que... E olha que eu preferi o peão do que a Beyblade. Quando eu aprendi a soltar peão, eu fiquei mais fissurado do que Beyblade. Nossa, peão é muito mais legal que qualquer Beyblade. Porque você não precisa aprender a jogar Beyblade. Você tem que fazer um negocinho e, ah, tá. Às vezes você faz, às vezes não, legal. Agora o peão tem toda... Primeiro enrolar o peão é mó difícil. Pois quer dizer, é. Não é difícil. Mas tem que ser certinho, porque se você não enrola certinho, o peão não vai sair rodando feliz. E aí você tem que ter maior... Né? Aí o peão é pra vida. Pois é, não. O peão tem todo um treinamento, cara. Tem que ter um mestre do peão. Peão pra te ensinar. É, cara, você tem não aprende a soltar peão sozinho. Sozinho, não aprende mesmo. Meu pai foi meu mestre do peão, porque... Mestre do peão. Eu tenho... Não, sério mesmo. Porteiro lá do prédio me ensinou. Eu ganhei o meu peão, meu primeiro peão. Fiquei mó emocionada, mó feliz. Aí eu tentava, né? Tentava. Nunca consegui aquela droga. Aí meu pai me ensinou. E de primeira, assim, eu consegui. Aí eu nunca mais parei de soltar peão na minha vida. Agora mesmo eu tô soltando peão. Pois é. Eu tô batalhando com a Ferdi agora. Vamos lá, meu peão vai vencer. Vai, Beyblade. Eu vai. Não, claro que não. Vai. Peão. Beyblade. Né? Competição. Peão versus Beyblade. É verdade, o peão ganha. Peão vence. Peão. Peão vence. Madeira bruto, velho. Tá louco. Pois é. Peão ruim sempre. Não, eu só sei que quando você aprende, quando você tá aprendendo, que tem uma etapa. A etapa que você se pergunta como é soltar peão. Aí você compra o peão, você junto com o barbante. E aí você procura alguém pra te ensinar. Quando você encontra, a pessoa vai te treinar. Aí ela enrola, enrola, enrola, solta. Aí você tenta fazer igual e não consegue. Depois de 500 vezes das tentativas, quando você consegue soltar... A minha foi na primeira. Ok, não, eu parei de falar, sabe? Eu tô indo embora. Tchau. Então, né, terminou mais um Caramba Cast. Pois é, não vai ter Twitch no próximo, nem no lugar. Enquanto eu não conseguir ensinar alguém a ele soltar peão de primeira, eu não volto. É, enquanto eu não for o mestre do peão e a pessoa aprende de primeira, eu não... Não é, vou, se eu fosse você, eu também não voltaria. Saca? Porra, valeu. E não volte mais aqui, hein? Eu não amo. Adeus, Tuti. Falou. Tchau, cara. Foi legal conhecer você. Olha só, te substituiu. Eu levantei da cadeira quando eu fiz isso. Quando eu falei isso, eu levantei da cadeira. Cara, que puto. É isso aí, galera. O papo tá bom, mas vamos terminando por aqui. Ah. Não, vocês ouviram isso. É, Poxa, isso aí, vocês ouviram a história. Histórias de peão, histórias de, sei lá, a Ferdi queria ser a Power Ranger Rosa, queria ter um... Eu não queria ser a Kimberly, Deus me livre, vai. Olha, caraca, ela ter... não queria ser a Kimberly, idiota! Não queria ser a Kimberly, eu queria morfar. Então, ela Deus queria morfar. Ela queria ter um morfador, ela queria ser uma Power Ranger, e o Tuti queria jogar peão... Porque ele não sabe de jogar. Primeira, eu queria ter aprendido de primeira, mas eu só aprendi de quinhentésima, desculpa. Se eu não sou digno pra falar com você. De primeira. Vai ser uma coisa que eu não vou me conformar por muito tempo. De primeira. Ok, parei, momento, quinta série acabou. É isso aí. Controlando os nossos anos, vamos terminando por aqui. Mais um Caramba Cast. Diga. De primeira. Opa. Beleza, beleza. Terminando aqui o nosso Caramba Cast, hoje estaremos voltando. E, cara, estamos com novidades aí, novidades. Trouxemos já a Ferdi pra cá, já foi uma novidade, mas estamos com umas novidades muito bacanas aí pros próximos Carambas. Beleza, é isso aí, galera. Bom. Moral do assunto de hoje. Por favor, Rafa, qual a sua moral do assunto de hoje? De primeira, nós... Cara, eu sabia! Nós conseguiremos jogar o peão! Não, brincadeira. Eu sempre falo isso, acho que vai ser sempre assim, né? Eu vou tentar fazer alguma coisa, tipo, algumas terapias do riso, saca? Pra ver se melhora isso. E eu não surte tanto vocês no próximo podcast. Não, eu acho que ainda bem que a tecnologia avançou, porque eu acho que eu não ia conseguir carregar um celular Motorola no bolso por muito tempo. Ah, meu, você ia ser mais magro. Eu vou sumir, então. Ah, mas mesmo assim, é saudável, né? É saudável, verdade. Saudável ser desnutrido. E eu ainda vou aprender a jogar peão e eu volto aqui pra comentar com vocês, tá? De primeira. E é isso aí. Tute seu direito de resposta. Primeiro. Eu já tirei uma foto pra uma garota no meio da rua. Quantos dentes ela tinha mesmo? Acho que uns 32, só na parte de cima. Ela tinha os dentes pra fora, assim, era mó estranho. Eu detesto me lembrar disso, mas tudo bem. Henri Cristo podia aprender a jogar peão. E ele com certeza ia conseguir de primeira e nem precisava de um mestre, porque ele é o mestre. Ele é o mestre. Ai. Mas tudo bem. Eu acho que... Os celulares de antigamente deviam ser mais legais, porque você só fazia e recebia chamadas e não precisava tirar fotos de pessoas no meio da rua, nem assistir jogos de futebol. E a internet é uma coisa que evoluiu bastante. A internet discada era o sofrimento, era meio que a visão do inferno. E as mães não gostavam muito de ficar sem telefone. É verdade. Quando a tia liga. Sua bunda doía se sua mãe não falava com a sua tia. Ferdi, sua conclusão. A minha conclusão é que eu nem gosto que tenha evoluído tanto a tecnologia assim. Eu queria só a internet, mais ou menos tudo bem. Agora eu acho que eu gosto de brinquedos old school e eu acho que as pessoas com menos tecnologia, elas iam ser mais felizes e iam se conhecer melhor, sabe? Talvez. E? Não. E? De primeira. Aham. Sabe? Eu não acho divertido, eu não tô achando graça. De verdade, eu acho que. Eu acho que as pessoas felizes. Não me faz bem, não. Não, desculpa. Realmente, né? De primeira. Realmente, pra que exista tecnologia, vai ser de primeira. É isso aí. E a minha conclusão é que eu aprendi a jogar peão de segunda. Aê! Eu sou seu fã. Aprendi de segunda, e quando eu fui soltar a pipa, o lugar lá nunca existia pipa, que até um passarinho bateu na linha da pipa, e eu não estou mentindo. Bom. Não sou mais seu fã. Você mata um passarinho soltando pipa, velho. Você é monstro. É isso aí. Bom, é isso aí, galera. Terminando por hoje. Estaremos voltando aí no próximo programa. E hasta la vista. Vai, Dude, pode jogar o seu peão, vai. Não, velho, não. Vai. Não, vai, tá, vou tentar. Vai, tá. Tenta aí, pô. Vai lá, Tucho, você consegue. Droga, errei, merda. Vai lá, Rafa, você agora. Ah, peraí, eu, né? Tá bom, peraí. É. Agora é nós, mano. Não, velho. Eu nunca sou. Porra, velho. Agora é eu, minha vez. Eu vou jogar meu peão, peraí. Um, dois e... Porra, velho, de primeira, velho! De primeira, cara! Eu tô muito boa!